E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui comigo, Caio Corraine. Olá, personas! Caio, você gravou programa essa semana, cara? Programa? Você gravou um programa essa semana? Gravei? Não sei, não. Eu não gravei nada. Você não gravou? Não, eu acho que não. Eu tô pensando aqui, puxando de memória, não gravei nada, não. Eu acho que o Rafael gravou alguma coisa? Olha, a última vez que eu notei, não, ele não gravou nada. Então eu acho que a gente vai ter que fazer uma coletânea. Ah, que beleza. Vamos fazer uma coletânea de jogos, pode ser? Por favor, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem. Eu vou escolher aqui alguns jogos. Fechou. Vamos colocar o Detector de Mentiras com a Natália Kreuser. Foi bom, porque eu menti muito bem no... Não, cara, não dá spoiler, caramba, corta aí. Ah! Droga. Eu me medi muito bem no negócio que... É, negócio lá. É. Depois vamos colocar o Me Dá o Canal com o Fabrício, do Móveis Coloniais de Caju, que foi muito legal. E outra, ele gravou a nossa vinheta, né? Exato, e ele embarcou no Me Dá o Canal de uma maneira... Foi o convidado que mais embarcou no, na brincadeira, assim, de maneira mais natural. Foi uma ele performance... Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Foi uma performance excelente. E aí a gente pode colocar aquele O Que Você Prefere, que eu gravei com você. Sim, que inclusive eu ganhei um desenho muito bonito. Você tá dando spoiler de novo. Não é spoiler, é só... Tá bom, não, tá bom. Eu tô tentando comentar sem estragar. E aí, vamos fechar com chave de ouro com o jogo preferido da galera, que é o 7 Cliques para as Estrelas. Cara, esse eu acho genial, porque sempre que a gente faz, vem um monte de gente no Twitter ou e-mail, esse tipo de coisa, falando: ah, eu consegui com 3, eu consegui com 5. Ah, mas, em casa mas é não fácil, vale, né? Não vale depois você já ouviu alguém jogando. Você tem que jogar. Exato. Essa é a beleza desse jogo. Ele só pode ser jogado uma vez. Chega na festa de alguém e faz esse jogo, com todo mundo bêbado. Você pode desafiar alguém a fazer o mesmo, mas você fazer um que você já ouviu já não tem graça. Mas beleza. Então a gente vai colocar esses jogos e assim a gente vai preencher esse vazio no coração das pessoas essa semana. Mas, Caio Corraine, depois do Natal, esse vazio não será preenchido. Deixa eu ser mais claro. A gente está caminhando para o final da temporada. Eu vou até dar spoiler dos próximos programas. Semana que vem a gente vai ter o nosso esperado programa com histórias de médicos. Sim, de hospital, estamos recebendo e-mails. Sim, ainda dá tempo de mandar, a gente não gravou ainda. Exato. Depois a gente vai ter mais um programa com convidado, certo? Sim. E depois disso a gente vai ter o programa especial de Natal que encerra a temporada. E ele vai pro ar no dia 19 de dezembro. Depois disso, cara, GugaCast só depois do carnaval. A gente reabre a temporada 3 do GugaCast com um especial de carnaval em 2018, se o mundo estiver de pé até lá. Exatamente. Mas, Guga, e se eu não consigo ficar sem esse programa? Eu preciso do GugaCast nesses meses aí desse intervalo? O que que eu faço? Mas que pergunta oportuna, Caio Corraine. Não é? Nesse caso, só quem tem GugaCast são os assinantes do GugaCast que estão lá no grupo super, hiper, ultra, mega, exclusivo, premium, first class, supermercado, gourmet, bank, boss, blá, blá, blá, esse grupo secreto do Facebook. É só lá. Lá vai ter o nosso mini GugaCast todo dia. Como está tendo desde o começo dessa temporada, quase sem falta. Quase sem falta. Teve um dia ou outro, deu escorregada, mas teve programa. Atrasa, cara, a gente já publicou mais de 150 conteúdos exclusivos. Isso é um... Cara, isso é muito inacreditável. Não, e quando você entra no grupo, você pode ouvir os 150 conteúdos exclusivos que rolaram antes de você entrar no grupo. Exato, tá tudo lá. Tá tudo lá, você pode chegar lá e ficar ouvindo. Você não vai fazer mais nada da sua vida. Talvez você perca seu emprego, sua família, talvez... Não perde emprego não, porque senão você não paga e você vai ser retirado do grupo e então, não vai ouvir mais nada. Faz com calma, mas tá tudo lá, você pode ouvir. Beleza? Então é isso. Então se prepara. Já tô avisando, com bastante antecedência, que a temporada vai acabar, mas a gente volta no carnaval de 2018. E durante esse período, o grupo secreto vai ser a colônia de férias do tio Guga. Lá a gente vai experimentar um monte de coisa, a gente vai interagir com a galera, a gente vai experimentar novos formatos, a gente vai fazer programa exclusivo, vai ter um programa só de comentários, vai ter o pedido de conselho da galera, vai ter um monte Verdade. De coisa rolando lá só no grupo e você vai estar aí perdendo. Sabe como é que você faz pra não perder? Assina agora. apoia.se/GugaCast. Se tudo der errado, eu vou fazer infomercial. Aliás, falando em comercial, tem também as nossas camisetas, camisetas com os nomes do capeta, camiseta do Conflito Bozo Gonzaguinha, camiseta do Caio Corraine, lá no mitoucamisetas.com.br/gugacash. Compre sua camiseta também. Essa é uma maneira de você preencher o vazio no seu coração. Ou nos nossos corações. Exato. Ou pelo menos cobrir o vazio do coração, né? Exato. Chega de jabá? Guga, se tudo der errado, você pode ser o novo Bottini. Bottini! Cara, o Ciro Bottini é o meu Deus. Cara, eu, assim, nessa atual conjuntura da internet hoje em dia, eu tenho muito medo de pessoas que eu gosto, sei lá, se revelem racistas e estupradores e esse tipo de coisa. É, tá tudo assim, E eu fico rezando, caralho, velho, por favor, Bottini, seja uma boa pessoa, sabe? Por favor, cara. Eu não tenho nem esse medo, eu tenho total fé de que o Bottini nunca vai estar nesse... Cara, Ciro Bottini é o meu Deus. Se você, é ouvinte do GugaCast, conhece Ciro Bottini, fala isso pra ele, por favor. Não, e fala pro Bottini, se você conhece o Bottini, fala pra ele participar aqui com a gente. Não, isso seria incrível, mas não precisa. Só fala que ele é o meu Deus. Só isso. Já pensou que maravilhoso, cara, o GugaCast com Ciro Bottini. Mas olha, chega de jabá e chega de falar do Deus do jabá. Antes da gente ir pros jogos, pra coletânea de jogos, eu quero indicar o meu podcast da semana. Sim. Caio, eu tenho relutado aqui nessa indicação. A gente tem que indicar o quê? Uns 30, 40 podcasts por ano aqui, né? Não é fácil. Sim, é bastante coisa. A gente já se repetiu, a gente recomendou o Rebobinando duas vezes. Sim. E eu tenho relutado em recomendar podcasts sobre cultura pop, sobre cinemão, sobre games, coisa assim. Porque a gente vive no país do maior podcast de todos os tempos que fala sobre isso, que é o Nerdcast. Exatamente. E nada nunca vai superar o Nerdcast. Nerdcast, eu sei que parece que eu tô babando ovo, que são meus amigos, mas cara, não é, cara, porque é muito foda. Antes de trabalhar com o Nerdcast, eu era fã do Nerdcast. E, cara, no Brasil, Nerdcast é sinônimo de podcast. Sim. Várias vezes eu já ouvi alguém falando assim: ah, eu tava ouvindo o Nerdcast do Guga. Chegou nesse ponto. É tipo Danone, né? Exato, chegou, é uma Cotonete. Metonímia. É, exato, chegou nesse ponto. Mas... depois eu pensei o seguinte, só tem um Nerdcast por semana, então como é que a gente preenche esse espaço? Dá pra ouvir, o Nerdcast você mata em uma sentada. Então eu falei, não, eu vou ouvir outros podcasts. E essa semana eu ouvi um muito legal, chamado Podcrastinadores. Olha lá. Que eu achei também legal que a trocadilho tá no Pods e não no Cast, né? Que é raro. Sim, que é uma coisa bem rara aqui no Brasil, né? O Podcrastinadores fala bem desse tipo de coisa, cultura pop, cinemão, sabe? Essas coisas bem populares mesmo. Mas eles falam de um jeito bem legal, eles fazem uns top 10, top 15, umas coisas assim. E tem uma coisa que eu achei divertida deles, entre eles tem um comediante, que é o Fernando Caruso, sabe quem é? Aquele cara do olhão? Sim, sim, eu gosto bastante do Caruso. Pois é, cara, e eu não sabia, eu achei assim, eu não sei, não conheço ninguém lá, não sei de nada, eu achei estou com sorte, sabe? Sim. Eu achei lá, ouvi, tô recomendando aqui porque foi muito legal. E o legal do Fernando Caruso é que ele é comediante, cara. A gente faz um programa engraçado, a gente procura fazer um programa engraçado, com histórias engraçadas. A gente tenta, né? A gente dá risada. Mas a gente não tem uma técnica de comédia, né? A gente não é comediante, a gente não sabe contar a piada. A gente ri das coisas que a gente fala, que é diferente. E o cara, o Fernando Caruso, ele é muito rápido, cara. Ele é uma metralhadora. Você vê até que às vezes os caras que estão com ele, assim, até ficam meio cansados, assim, tipo, caramba, tipo, deixa uma passar, sabe? E é muito bom, cara. O cara é muito rápido. Eu não sei se é edição, se for, parabéns, mas o cara é muito rápido nas piadinhas e tal. E como eles estão falando de um cinemão, de Volta para o Futuro, Indiana Jones, Star Wars, coisa assim, tem muita referência, né, cara? É muito material pra piada. Então, além de falar dessas coisas que a gente tanto ama, é muito engraçado. Por isso, eu recomendo esses caras, Podcrastinadores, ouve lá, fala que você descobriu aqui no GugaCast. Muito bom. Beleza? Vamos pros jogos, então? Bora lá. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. Então tá, o jogo é assim. Cada um de nós três vai contar uma história. E essa história pode ser uma mentira ou pode ser uma verdade. E a gente vai tentar descobrir. Então um vai contar, os outros dois vão tentar adivinhar. E quem adivinhar ganha um ponto, ok? E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Cara, 1 milhão de pontos! Tá bom? Eu vou começar porque assim eu dou o exemplo e vocês aprendem a jogar. Então, a minha história é a seguinte, eu vou contar a história do meu casamento. O meu casamento foi em Las Vegas, igual um filme. A gente se casou numa capela que ficava no meio de uma loja de carpete e de uma loja de filtro. E foi, tipo, de manhã cedo e depois a gente comeu um hot dog no 7-Eleven.

Nossa, imagina você ficar velho e não poder reclamar? Pior velhice de todas. De todas. Porque eu vou falar com a minha avó, ela, cara, é tipo... Acho que eu já contei isso aqui antes, em algum outro episódio. Que, tipo, eu saio, sei lá, saio na rua com a minha avó quando eu vou pro interior pra visitar ela. E ela encontra com outra velha. E, mano, vira a batalha de rap das duas, só que sobre quem tem mais doença, tá ligado? Bico de papagaio. Ah, eu tenho Alzheimer. Ah, eu tenho... Não sei o que, sabe? Tipo, plá, plá, plá, plá. Uma mandando na outra. E eu, caralho, velho, o que vocês estão fazendo? É verdade, eu acho que tá bem definido aqui que reclamar é no mínimo mais necessário. Sim, pra ter uma velhice sadia. Vai, sua vez. Guga, o que você prefere? Ter as suas unhas das mãos e dos pés removidas rapidamente. Out. Ou receber cortes de papel no vão de todos os dedos lentamente. Cortes de papel nos vãos de todos os dedos lentamente. Sem dúvida. É, não, cara, a unha não... Não, cara. Arrancar você a unha... Você bate a unha e é horrível. Arrancar a unha é uma das piores dores que pode existir, cara. É claro que seria bastante tortura também, corte de papel no meio dos dedos, ainda mais sim, lentamente. Mas eu acho que ia doer menos do que arrancar... Caralho, cara, arrancar a unha é uma tortura. Eu lembro que eu li um livro, quando era criança, um livro chamado O Gênio do Crime, você já leu? Eu acho que sim. Você lembra de alguma coisa dele, pra me elucidar aqui? Lembro. É um livro bem de criança, que você lê na quarta série, sobre umas crianças que estão juntando figurinhas de um álbum de figurinha, e quando você completa o álbum, você ganha um uniforme completo pro seu time de futebol. E aí, essas crianças descobrem um cambista que tá vendendo as figurinhas mais raras. Elas vão lá, compram as figurinhas e vão na gráfica trocar. E aí a gráfica faliu, porque eles descobrem que as figurinhas são falsificadas. E aí essas crianças se tornam detetives que vão descobrir todo o esquema de falsificação de figurinhas. E tem um momento nesse livro que uma das crianças é capturada por um dos bandidos e ela é torturada dessa maneira. O cara começa a arrancar a unha dela lentamente. E foi muito aflitivo pra mim. E eu me senti muito adulto lendo isso. O que você prefere, Caio? Ter um gato com comportamento de cachorro ou um cachorro com comportamento de gato? Caraca, eu acho que eu prefiro um... gato com comportamento de cachorro. Porque o cachorro com comportamento de gato, ele ia sofrer muito, coitado. Porque o gato, ele tenta subir em tudo quanto é coisa. Cachorro não ia conseguir. É verdade. Ia ser só o bicho tomando tombo a vida inteira. Eu vi isso no canal do YouTube uma vez, e o cara falou assim, cara, um cachorro com comportamento de gato é basicamente um cachorro doente. Porque ele vai ficar deitado o dia inteiro, aí ele vai levantar e vai vomitar. Aí ele vai... ele vai ficar com prisão de ventre. Mas pelo menos ele vai cagar e mijar no mesmo lugar certo. É. Ele vai ficar odiando você, você vai encostar nele, ele vai ficar com raiva. É basicamente um cachorro doente. Sentar na sua cara. Agora, um gato com comportamento de cachorro ia ser irado. Ia ser um dos gatos mais legais de todos os tempos. Não é? Você ia chegar, ele ia começar a miar. Chegar em casa, ele ia começar a miar. Ele vai pular em você, ele ia te arranhar todo, ia ser uma merda, mas ia ser engraçado. Não, não quero mais não, cara. Você ia poder... Imagina, você joga o negócio pro gato, ele vai buscar e traz de volta. Ia ser muito legal. Tem uns gatos que fazem isso. Não tem, cara. Tem vídeo no YouTube. E se você fizer isso com um cachorro, é o que a gente tava falando, cachorro comportamento de gato. Então você tem lá o cachorro, que é um gato por dentro. Aí você joga o negócio, aí ele só olha pra você assim com desprezo e deita. É um cachorro doente. Eu prefiro um gato com comportamento de cachorro. Eu também. Porque eu acho gato um bicho mais bonito do que cachorro. Que absurdo, cara. Como é que você pode falar não, isso? Não, cara, Todos os cachorros são bonitos. Se for pra escolher, eu prefiro gato. Eu gosto muito de gato. Já tive gato, já morei com trocentos bilhões de gatos. E eu adorava ter gato. Só que esse negócio de, tipo, o gato sabe a hora que ele quer brincar e que ele quer te dar atenção. Se eu pudesse trocar só isso, já seria um gato animal. Todos os gatos são animais. É, tem razão. Guga, o que você prefere? Ter um filho feio ou ter um filho bonito, mas todo azul? Eu achei essa muito boa. O que você prefere? Ter um filho feio ou seu filho ser um Smurf? Exato. Mas ia ser um Smurf muito bonito. É o Smurf robusto. Exato. Não é, tipo, desastrado. Ou o papai Smurf, que é um senhor. Eu prefiro ter um filho azul e bonito. Porra, lógico, né? Não, mas essa é uma... De todas as que a gente já fez, é a mais óbvia. Eu acho que... eu acho que se falasse assim, quem você prefere? Ter um filho feio ou um filho feio e azul? Feio e azul. Pelo menos ia ser legal. Você ia poder pelo menos ganhar dinheiro com ele, tá ligado? É. Se você falar assim, o que você prefere? Ter um filho que tem a cor da pele normal ou um filho azul? Acho que eu ia escolher o azul. Sim. Porra, imagina, você tem um filho azul, cara. Você tem um filho, você pode, tipo... Obviamente, ele ia receber o maior bullying do mundo, porque ia ser Smurf, ia ser, né, Dr. Manhattan. É, então. Ser... Pois é, cara. Todos os seres azuis são maneiros. Fera. Tem o Avatar, é o Fera. Dr. Manhattan, porra, imagina seu filho ser o Dr. Manhattan, se bem que isso deve ser bastante perturbador. Né? E se fosse uma filha e ela fosse Smurfette, ia ser um pouco doloroso também pra um pai. É, porque... Só tem ela pra uma vila inteira e você tem que entender. Mas que eu prefiro... É a vida. Eu prefiro pensar que os Smurfs, eles se reproduzem por meiose. E aí a Smurfette, ela só usa uma peruca, porque ela quer ser diferente. Assim que os... Não há sexo nos Smurfs, é só Smurfs. Só há identificação de gênero. Exatamente. Por algum acaso do destino, apenas um deles se identifica com o gênero feminino. Exatamente. Justo, eu acho que essa é uma explicação mais maneira. Bem melhor do que, né, pensar em gangbang. O que é que você prefere? Ver como e quando foi criada a civilização? Uhum. Ou você ver como e quando foi encerrada a civilização? Essa é bem boa. Né? Você prefere ver o início de tudo ou você prefere ver o fim de tudo? Caraca, talvez o fim de tudo. Por quê? Porque o início de tudo é uma informação que você não vai usar pra nada. Uhum. O fim de tudo, dependendo de como for, você pode falar, ô galera, então né, vamos parar com isso? Mas e se a gente tá indo totalmente no caminho errado, cara, e o fim de tudo vai ser outra coisa que a gente não tá nem olhando? Assim, se o fim de tudo for uma nave gigantesca chegando... Uhum. Aí eu pelo menos ia falar, foda-se. Uhum. Mas se o fim de tudo fosse, sei lá, tipo, agora antibiótico não funciona mais. E pronto, acabou. E é assim que a gente vai pro saco. Meu Deus. Porque assim, tá quase, né? É. Então, cara, eu tenho uma tolerância muito baixa à tragédia. Ultimamente, cara, esses filmes assim que são de coisas terríveis acontecendo, eu nem assisto. Porque eu fico meio mal, cara. É por isso que eu gosto tanto de comédia romântica. Então, ultimamente eu só assisto filme de comédia e coisas legais acontecendo. Exceto Grey's Anatomy, que sempre tem umas tragédias. Mas sempre tudo. Mas você sabe que tudo vai ficar bem no final. É, então, acho que eu preferia ver o começo de tudo. É que. Eu fico pensando assim: que, tipo, se eu for ver o fim, por mais triste que eu vou ficar, pelo menos eu posso fazer alguma coisa? Ou tentar? Não sei. Porque se você ver o começo, você vai ver um monte de peixe tentando andar. Tipo, não vai ser muito divertido. Olha lá, o peixe vai conseguir, não conseguiu, não sabe respirar ainda. Ah, coitado. Porque é meio isso, né? Ou você vê o começo de tudo mesmo, sei lá, Big Bang. Aí é legal, aí é um puta showzão, você pega lá, 4K, é bacana. Eu só espero que o fim de tudo seja igual o deus do Porta dos Fundos. Eu não vi esse. É um que o deus dele é tipo, são as tribos da Polinésia. E a mulher morre, ela chega lá e tem um cara assim, todo vestido assim de aborígene, sabe? Meio índio assim. Uhum. E aí ele fala assim, então, é o seguinte, tem um monte de religiões na Terra, certo? Uma delas tinha que estar certa. E, na verdade, a que está certa são as tribos da Polinésia. Então, como você não respeitou a nossa religião a vida inteira, você vai arder, ele fala assim, você vai arder eternamente no infinito. Você nunca viu o que ele fala, errou rude? Você nunca viu isso? Não. Porra, é maravilhoso, cara. Você tem que ver. Ó, vou fazer então a minha última aqui. Guga, você prefere ter uma visão de raio-x, uhum, ou ter uma visão de raio laser? Raio laser. Raio laser, muito legal, né, cara? E outra, raio-x, cara. Eu tava ensinando pras crianças da família um dia que quando você tranca a porta do banheiro, que em algum momento você tem que ensinar crianças que elas devem entrar no banheiro e trancar a porta. Sim. Né? Até um certo ponto elas não fazem isso e depois de um certo ponto elas têm que fazer isso. E aí eu falo assim, ó, quando você tranca a porta, você tá fazendo isso pra sua privacidade, mas também para o bem das pessoas que estão de fora. Entendeu? Com certeza. Não é só por você. Você também tá fazendo isso pelo outro, pra que ela não veja o que tá acontecendo ali, sem querer. E eu acho que visão de raio-x, cara, a gente acaba vendo muitas coisas que é melhor não serem vistas. Mas é estranho, né? Porque quando a gente pensa em visão de raio-x, a gente tem a visão, tipo, né, overpower do Superman, que ele, uhum, controla o quanto ele vê. Ah. Quando, na verdade, quando eu penso uma visão de raio-x, eu falo, ok, beleza, vou ver os ossos de todo mundo. Foda-se. Uhum. E, tipo, não vai servir pra nada. Você poderia ser a melhor máquina de raio-x que existe, mas até aí eu prefiro olhar pra alguma coisa que eu não gosto e destruir ela. Então. Ou pelo menos você ia fazer torradas muito mais rápido. Cara, é que assim, o foda é que a gente no Jogabilidade, a gente tem um programa que chama Linha Quente. E aí o pessoal manda pergunta pra gente. E tem várias dessas de, você prefere isso, você prefere aquilo e tal. E uma coisa que a gente faz, né, bando de fudido, a gente sempre pensa como a gente enriquece com isso. E aí, é verdade. Eu sempre começo a pensar de, ok, com qual desses dois poderes eu poderia enriquecer? E nenhum dos dois parece muito bom. Tipo... você ia ser só um hospital, cara. Você ia ser só um laboratório ambulante. Ia ser uma profissão chatíssima, inclusive. Você ia querer... Ia ser muito chato. Sua vida ia ser muito chato. Porque, putz, eu tenho que ficar aqui olhando o corpo de várias pessoas. É. Ou você poderia ser um agente de aeroporto. Talvez aí você ia ser um pouco mais como um super-herói. Você ia evitar ataques terroristas e tal. Talvez fosse legal. Mas mesmo assim, né? Nossa, imagina que coisa chata. Você ficar parado, ficar olhando pra bagagem das pessoas, sei lá, 8 horas por dia. Pois é. Ah, lá. Dildo... aqui, tá levando note, 3 iPad, tá bom, já fiz isso também. Porra, outro PlayStation. Porra. Switch, parabéns, ó, conseguiu, hein? Posso fazer a última, porque eu achei uma bem engraçada aqui? Faz. O que, que você prefere, ser um príncipe ou uma princesa, ou ser uma sereia ou um sereio? Uma sereia. (risos) 32% das pessoas escolheram sereia ou sereio. É porque as pessoas são limitadas, cara. As pessoas são muito limitadas. Vai ser príncipe. Vai ser príncipe, uma pessoa importante de um lugar super diminuto de terra. Enquanto eu posso ser o rei do mar, cara. Mente pequena mesmo. Você preferia ser um sereio? Porra, muito! Imagina a situação. Chegou o deus desse jogo aqui pra você e falou assim, Caio, escolhe rápido, príncipe ou sereio? Aí você fala, sereio! E aí você vira um sereio invertido. Puta que... Não! Não era isso! Cara... Sereia é legal, vai. Sereio, cara! Sereia tradicional. Você poder ficar cantando Under the sea, under the sea. Você ia ter um caranguejo de amigo. Caranguejo chato pra caralho. Querido assinante e ouvinte do GugaCast, se você desenha, por favor, manda pra gente a sua ilustração do Caio Sereio. Se ficar boa, eu uso de avatar. Sete cliques para as estrelas. Grande momento. Toda vez que eu penso em repetir um jogo, eu penso, não, mas se eu criar um jogo novo, o Caio vai ser obrigado a fazer uma nova vinheta. Então é muito mais legal. Rafael, explica a regra. O jogo é assim. A gente vai falar uma página da Wikipedia e você tem que, em 7 cliques dentro da Wikipedia, chegar a uma determinada página que, no caso, é uma estrela que a gente quer chegar. Por exemplo, vou te dar uma página objetivo que vai ser Maurício Manieri. E para você chegar no Maurício Manieri, eu vou dar uma página inicial que vai ser Batata Show. Então você tem que abrir a página Batata Show e clicar num link. E esse link tem que te levar a outro link, e esses links tem que chegar no fim, na página do Maurício Manieri. Você é capaz? Em 7 cliques. Em 7 cliques. Eu consigo em 2 cliques. Eu clico Batata Show, Maurício Matar, Maurício Manieri. O único problema é se você clicar errado, você pode cair no Vini. Pode tá bom. Ter uma desambiguação. Maurício Manieri quer dizer Vini. Tá bom. Eu... Essa piada é muito boa. Então posso eu começar? Posso eu te dar um desafio? Pode, eu aceito o desafio. Tá bom. A sua estrela, a estrela que você precisa alcançar é JQuest. JQuest. Ok? Maravilha. E a sua página inicial é sulfato de alumínio. Claro, sulfato de alumínio. É uma coisa tão natural no nosso dia a dia, né? Sulfato de alumínio. Eu pensei assim, eu tava aqui pensando, o que pode ser super corriqueiro, sulfato de alumínio? Sulfato de alumínio. Então vamos lá. Tá. Tô aqui na página de sulfato de alumínio da Wikipedia. Em português. E tem aqui tudo em português, senão fica fácil. Eu vou te acompanhar aqui. Aqui tem hidróxido de alumínio, tem ácido sulfúrico, bom, tem duas coisas interessantes. Tem mordente, que eu não sei o que é, mal de Alzheimer, que pode levar a muitas coisas, e antitranspirante. Eu acho que eu vou em antitranspirante. Tá. Acho. Em antitranspirante só tem poucos links. Tem glândulas, hiperidrose, alumínio, zircônio. O zircônio é um grande candidato. Mas eu acho que eu vou com suor, porque eu acho que de suor eu posso chegar a JQuest. É, porque quando você dança a noite inteira, né, você vai suar. Isso. É, você pode chegar no Vini também, quando você mexe a cadeira a noite inteira. Ou eu posso chegar no Barão Vermelho, porque ela está suada, pronta pra se derreter. É, se você chegar no Barão Vermelho, você chega no JQuest mais um clique. Isso, sempre. Tá. Bom, suor então, peraí, já foram dois cliques. Antitranspirante, então, suor. Tá. Aqui tem transpiração, pés, axilas, virilhas. Será que virilhas vai ter? Virilha tem a ver com JQuest, é possível que você chegue lá. Tem aqui também odores desagradáveis. Desagradáveis. Cloreto de sódio. Resfriamento evaporativo. Mas eu acho que eu vou pra... Olha só, tem aqui nitrogênio. E o JQuest tem uma música chamada Oxigênio. Ah, pode ser uma tentativa. Eu vou em nitrogênio. Tá, então já foram três, né? Três. Nitrogênio. Agora, de nitrogênio, eu tenho que ir direto para oxigênio. Tem que achar oxigênio. Deixa eu procurar aqui. Oxigênio, nitrato de amônio não, nitrato de potássio, positrão, emissão de positrão. O que será positrão? Pode, dá para chegar lá, hein? Pólvora, pólvora teria um caminho aqui, porque o JQuest é uma mana explosiva. Sim. Então, a minha vontade mesmo era clicar em positrão e descobrir o que é isso, mas eu vou resistir. É, foca no objetivo aqui, que é o JQuest. Eu acho que em trivalente... A gente pode chegar em Engenheiros do Havaí. É, se fosse só Valente, seria qualquer outra banda. Ou nenhum de nós. É, mas, ou me deu o balde. Mas eu achei aqui Oxigênio, clica lá. Oxigênio. Se tiver um Disambiguation Oxigênio, música do JQuest, vai ser muito uma vitória. Vai. Já foram quatro então, né? Oxigênio. Ó, peraí, foi antitranspirante, suor, nitrogênio, oxigênio agora. Quatro. Você tem mais três cliques? Quatro. Mas não tem a desambiguação. Cara, tem sim, tem aqui, ó. Redirecionado de oxigênio. Não é. É, não é. Redirecionado de oxigênio. Então agora eu tenho que procurar outra coisa. Caramba, agora tá muito difícil, porque essa era a minha chance, né? Se tivesse a desambiguação, eu clicava em oxigênio, e de oxigênio eu ia pra JQuest. Eu acho que tem um disco do JQuest chamado Oxigênio. Alguém precisa pôr isso na Wikipedia. Depois a gente vai olhar a página do JQuest e ver por que isso não tá com o link lá. É verdade. Se em oxigênio não tem a desambiguação, eu tenho que procurar alguma outra coisa. Aqui tem muita coisa excelente, como Antoine Lavoisier e o alótropo ozono. Então, tem algumas coisas aqui falando sobre a atmosfera, tá? Se a gente achar alguma coisa relacionada a espaço sideral, sideral é o irmão do JQuest. É verdade. Chega lá. É verdade. Dá um Ctrl F aí, vê se tem espaço sideral. Deixa eu ver. Não tem. Então eu acho que eu vou ter que ir pra massa, porque JQuest é massa. Então, às vezes, tem um exemplo das coisas que são massa e tem JQuest. Tem massa desambiguação aqui, hein? Vamos ver massa. Não, é, mas não, mas peraí, não clica na desambiguação não, senão você perde um clique. Já foram cinco cliques. Cinco cliques. Putz, e agora? Agora tem que ir de novo pra ver se eu acho espaço sideral. Achei espaço sideral. Espaço sideral, vai ter a ligação. A gente tá em quantos já? Seis cliques, você tem mais um clique. Se não tiver, o Wilson sideral, cara, acabou. Na verdade, o JQuest tem que estar, tem que ter um... Agora em espaço, você tem que achar um clique pra JQuest, senão você perdeu. Já dá um Ctrl F aí, procura JQuest, porque se não tiver, você perdeu. Tá aí a dica pra quem é editor da Wikipedia, colocar JQuest no link de espaço. É. Espaço não sideral. Tem. Ou pelo menos o Wilson sideral. O Wilson sideral. Eu acho que é o mínimo que ele podia fazer. Bom, você não tem mais um clique, cara. Tenta aí, tenta o melhor que você puder. Você não vai desistir, vamos lutar até o fim. Cara, aqui tem universo. Eu acho que eu vou em universo, porque o JQuest fica no universo. É, e você resumiu bem. Será? De certa maneira, você chegou ao JQuest em 7 cliques, porque o JQuest está no universo. Eu fico pensando se no verbete universo tem todas as coisas que tem no universo. É, tudo devia ser link, né? Todas as palavras. Todas. Tá, beleza, você perdeu o jogo. Já perdi. É, você não marcou esse ponto. Vamos ver com quantos cliques a gente consegue chegar em JQuest agora. Então, foram agora eu tô no universo. Eu tô muito feliz porque eu nunca tinha visto um conceito de universo e é que fala que o universo é tudo que existe fisicamente. Legal. Muito bom. Tenta Cosmo, porque tem um disco do Skank chamado Cosmotron. Skank pra universo é um passo. É verdade. Ou então Supernova, singular. Supernova, porque tem Champagne Supernova. Champagne Supernova. Do não. Oasis, mas é porque de ir pra Supernova, pra Champagne Supernova... É, foda-se, eu vou em Big Bang, porque pode me levar pra Big Bang Theory, e aí eu chego no mundo pop. E tem a Penny. E tem a Penny. Tá. Big Bang. Desambiguação. Caralho! Não, peraí, você clicou em desambiguação, então já foram dois cliques. Cara, mas eu já perdi o jogo. Tá bom, mas a gente tá contando os cliques. Ah, tá bom. Mas eu fui na desambiguação. Então peraí, Big Bang foi 8 cliques. Desambiguação, 9 cliques. Cara, você tá segurando o grande momento do que aconteceu. Big Bang é um álbum dos Paralamas do Sucesso. Puta que pariu, a gente vai chegar. Clica nele. Vamos chegar. Paralamas do Sucesso. Álbum de estúdio, Paralamas do Sucesso, 1989. Alguém do Jota Quest deve ter nascido em 89. É possível. Bom, eu tenho que clicar em Paralamas do Sucesso, porque lá certamente vai ter um link pro Jota Quest como grandes bandas da nação. É. Quantos cliques agora? 10? Ah, entendi, porque a gente tá em Big Bang Album, a gente tem que clicar em Paralamas do Sucesso. Tá bom, então já foram 10 cliques. Paralamas do Sucesso. Então, vou dar um Ctrl F Jota Quest e... Não tem Jota Quest. Tem um Jotinha. Jotinha? Quem é Jotinha? É o tecladista do Paralamas do Sucesso no disco O Passo do Lui. Foi quase. É pena que Jotinha não é um link, senão a gente chegava lá. Cara, mas o que eu tô vendo aqui é que tem Nando Reis. Nando Reis com certeza vai ter. É, Nando Reis Jota Quest. Agora a gente chegou. Clica aí, Nando Reis. Nando Reis. E agora? Nando Reis, Ctrl F, Jota Quest. Jota Quest! Jota Quest! Muito bom. A gente realmente chegou. Foi um longo caminho até aqui. Foram 11 cliques. A gente tem que fazer o placar igual o golfe. Porque no golfe é assim, né? Você tem que chegar num buraco em tantas tacadas. Então, o número de tacadas que você passar é a sua pontuação a menos. Então, você fez menos 4. Menos 4, ok. Que menos fique 4. Registrado que eu fiz menos 4, mas que eu liguei sulfato de alumínio a Jota Quest. Menos... Provando que tudo está ligado ao Jota Quest. Tá escrito aqui que a gravadora do Nando Reis é Universal Music. E a gente tava lá em Universo. Talvez a gente tivesse chegado aqui mais rápido, hein? É que você foi de Universo pra Big Bang, Paralamas, Big Bang álbum dos Paralamas, Paralamas, Nando Reis, e aí você chegou aqui. Mas será que em Universo ia ter Universal? Talvez, né? E aí uma desambiguação, não sei. Menos 4 pra você, minha vez. Então seu objetivo vai ser... Lionel Rich. Lionel Rich, ok. E a sua página inicial vai ser... Batata Show? Será que tem Batata Show na Wikipedia? Não tem. Não, Batata Show fica muito fácil, porque aí vai ser Batata Show, Maurício Matar e Lionel Rich. É verdade. O link é muito claro. Mas quando você procura Batata Show no Wikipedia, embora não tenha uma página do Batata Show, o quarto resultado é Maurício Matar. Beleza. Sua na busca você já chega. Sua página inicial vai ser Porta-Luvas. Porta-Luvas, tá bom. Porta-Luvas, de Porta-Luvas para Lionel Rich. Lionel Rich. Cara, só tem dois links em Porta-Luvas. Luvas e chave. Então, olha que bifurcação pra você chegar. Eu vou em Luvas. Luvas, ok. Quem sabe em Luvas eu não consigo chegar em Michael Jackson. Isso. Caramba, eu ia chegar em 3, hein? Deixa eu procurar. Ia ser tipo um hole in one. Deixa eu procurar aqui se tem Michael Jackson. Em Luvas. Deveria ter. Não tem. Também não tem muita coisa em Luvas. Ah, como tem... que não? Tem antebraço. Vestimenta, mãos, punho, antebraço, aço inox, mãos, facas, lâminas, objetos. Objetos. Ah. E luvas descartáveis também. Luvas de esgrima, luvas de beisebol. Eu vou em beisebol. Então, o que eu gostei mais foi luvas para prevenção contra lesão por esforço repetitivo. Tá, o meu primeiro foi luvas, eu vou no meu segundo link agora que vai ser beisebol. Ok. Tá bom, beisebol. Já foram dois links. Beisebol tem bastante coisa. Tem América do Norte, América Central, Jogos Olímpicos. Estados Unidos. Jogos Olímpicos de Barcelona. Beisebol é legal que tem bastante link, dá pra chegar lá. Nova York. Tem Nippon Professional Baseball, quem sabe você chega por lá. Para de querer me sabotar, cara. Você tá vendo que eu vou ganhar, né? Você tá percebendo que eu tô dominando o jogo que você mesmo criou. Não, cara, eu tô querendo que você faça as coisas por um caminho diferente. Porque a busca é mais importante que o tesouro. Não, eu só quero saber do tesouro. Eu vou em Nova York, tá? Esse vai ser meu próximo clique. Nova York. Nova York. 3. Já foram 3 cliques. Nova York. O problema é que tá em português, né? Português, é. E aí é muito sobre geografia, sobre história... Não fala muito sobre pontos turísticos. Porque porque eu tava realmente querendo chegar em Madison Square Garden. Porque, cara, o Lionel Richie já lotou o Madison Square Garden algumas vezes. E certamente estaria na página do local. Mas se fudeu e não tem. Não, mas peraí, eu tenho 4 cliques ainda. 4 cliques. E eu posso chegar em Madison Square Garden através de website oficial de Nova York. Não, não, mas ele vai sair da Wikipedia, não pode. A regra é não sair da Wikipedia. Você sabia que o mamífero de Nova York é castor? Eu sabia que o mamífero do GugaCast era a capivara. É, não, a capivara é o mascote. Mascote. Isso. E Perth mas é. É a cidade irmã. Mas ele é um mamífero. A capivara é um mamífero. É, ok, mas ela, é o nosso, ela não é o nosso mamífero, ela é o nosso mascote, sacou? Mas o nosso mascote é um mamífero. Tá bom, Rafa. Que difícil, cara. Será que o Lionel Richie estudou na Universidade do Estado de Nova York? Eu realmente quero ganhar esse jogo. Eu não tenho a manha de fazer igual você, que foi só zoando. Eu quero ganhar. Nova York é um link dentro da própria Nova York. Acho que o negócio é você ir para Estados Unidos e depois buscar, sei lá, artistas. Mas será que existe isso? Artistas dos Estados Unidos? Deveria. Eu vou para rádio. Rádio. Rádio? Será? Rádio? Rádio podia ser um link para artista. Ou FM, tem também FM. Se bem que FM vai ficar falando um monte de coisa de transmissão. Ontário. Não, Ontário não, cara. Ontário no Canadá. E Buffalo. Não, também não. Eu posso pular pro inglês? Vale? Não, não vale. Tem que ser tudo em português. Eu devia só ter pulado. Mas eu tô acompanhando você, eu ia saber. Olha, na parte de economia tem granito, talco, prata, chumbo e zinco. Talvez você consiga chegar no sulfato de alumínio e de sulfato de alumínio chegar até Jota Quest. De Jota Quest ir pra Lionel Richie. Eu vou em presidente dos Estados Unidos. É o meu 4º clique, certo? Certo. Presidente dos Estados Unidos. Deixa eu procurar aqui. Pareceu uma foto do Trump. Que desgraça. Será que o Lionel Richie nunca tocou num desses concertos na Casa Branca? Porque aqui deve ter alguma coisa que vá pra Casa Branca. Cara, eu acho que não vai ter, não. Tem aqui, ó, Casa Branca. Casa Branca. Tem também Cadillac. Certamente o Lionel Richie tem um Cadillac. Pessoas que têm. Se você entra na página, tem pessoas que têm um Cadillac. Número 1, Lionel Richie. Eu vou clicar em Cadillac. 5. Cadillac vai ter Elvis Presley. Puta, já pensou? Você clicou em Cadillac ou em Casa Branca? Cliquei em Cadillac. Agora foi ousado. Foi ousado. Foram 5 cliques, você tem mais 2. É, se você achar Elvis Presley e tiver... Elvis Presley foi o segundo maior artista atrás apenas de Lionel Richie. Porra, não tem Elvis Presley. Foi uma boa tentativa. Tem mais 2 cliques, foram 5 cliques. Tem aqui Dwight Eisenhower, presidente George W. Bush. Eu vou tentar a minha tentativa e chegar no Elvis Presley ainda. Eu vou clicar em Cadillac Eldorado, ok? Ok. Cadillac Eldorado. Putz! O Eldorado é um coupé de porte grande da Cadillac. Eu tenho 1 clique, que é coupé. Coupé. Não, não, peraí. Tem os anos, 54, 56. É, nesses anos você pode chegar a Elvis Presley. Ou, se eu chegar aqui no ano dos anos 80, talvez eu chegue no ano que o Lionel Richie tava no topo das paradas. É, você eu pode tenho mais clicar um em década clique, de certo? 80. Isso. Eu vou clicar aqui em 1980. É um 1980S? É, já foi meus 7 cliques. 7 cliques. Eu tenho agora... A partir de agora você tá no negativo. Eu tenho 4 cliques pra não perder pra você. Guerra Civis, América, Ciência e Tecnologia, Política, Música, Música! A década de 80, John Lennon, Edifício Dakota em Nova York. Olha aí, Nova York, se eu tivesse chegado no Edifício Dakota, hein? Cara, aqui ele tá falando de Michael Jackson e de sua luva. Sério? Sério. Michael Jackson tá linkado? Não, eu já vou dar o Ctrl F aqui, porque agora... Lionel Richie, achei! Yes! Ah, não acredito. Não acredito. Tem aqui, ó, artistas mais notórios. Aí vem Michael Jackson, Madonna e outros artistas. Aí tem um monte. Olivia Newton-John, Cher, Debbie Gibson, Cindy Lauper, Tina Turner, Kenny Loggins, Sheena Easton, Air Supply, Kyle Minogue, Jaren Jackson, George Michael, Boy George, Lionel Richie. Cliquei, Lionel Richie. Yes! Putz. Em 8 cliques. Em 8 cliques. Menos 4 pra você, menos 1 pra mim. Eu sou campeão. Putz, que virada surpreendente. Esse jogo foi muito bom, Rafael. Eu tô realmente empolgado. Cara, mas você só conseguiu a hora que você abriu sua mente e foi pra Cadillac, em vez de seguir coisas óbvias. É verdade, tem razão. Puta, 1 clique a menos, cara. Tá bom. Foi muito bom esse jogo. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.